Vigilância. Mas também tenho que gostar. Minha vida é um vício que se torna um orifício. Tenho que me habituar, pois tenho que brincar. Criança para sempre serei e não vou deixar de ser. Contigo estarei, minha vida é inteira. Meu amor por ti, primo, é para sempre. Ao super-homem vou brincar, mas também tenho que pensar. Salvar o mundo é difícil, mas tenho que ajudar. Hoje é um dia especial, pois vou esperar. Minha sorte vai chegar quando menos esperar. O rap sempre foi a minha vida, que se torna uma curica. Mas para ajudar, cantar é tudo para mim. Meu primeiro menino gosta, Fubuji é especial. Contigo aprender, não precisas de mudar. Youtuber me vou tornar, para depois me dispensar. Eu o meu amigo vou ajudar, para a vida melhor ficar. Para a escola eu tenho de ir, para meus pais felicitar. Vida de cantor é o que queres seguir, compor é difícil, pois tenho que começar. Porra da máscara que me está a chatear, farta de estar sentada aqui estou a aguentar. Eu vou continuar para acabar, esta música é fixe, vamos completar. 1000 likes no YouTube eu vou tentar ganhar, com esta música o meu sonho vou seguir. Esta vida eu vou curtir, para depois refletir. Para as crianças divertir, tenho que investir, pois tenho que me vestir. Em direito eu vou emitir, para admitir o que sentir. Quando sozinha estou, minha vida vou refletir, para a minha vida vou melhorar. Para conseguir conquistar estes planos, para mais logo estou a abarrotar. E logo vou recordar, de novo vou viver, para os meus amigos vou conviver, para sempre sobreviver e nunca vou azear. O país quer dominar, para novas regras e pôr, agora sempre ao vosso dispor. Não vou compor, uma coisa vos vou propor, mais músicas sairão. O meu país vê-se com corrupção, que parece um fanfarrão. Uma compilação vou fazer, para mais tarde ouvir. Uma Magalhães eu tenho, mas não ajuda nada. Um PC novo eu quero, para programas novos instalar. Eu não me vou instalar, para não me desatualizar. Como se fosse à bola vou jogar, para me poder divertir com a minha família. Brincadeira vamos fazer, adoro as famílias, não vos quero perder.